Sim, desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu. Sim, desiste amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Gabriel, você de um dia pra cá vem mudando demais o seu jeito de ser. Tristeza no olhar, mas evita me olhar pra eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Olha agora, sem desiste amor, olhe bem pra mim e me diga então que sou teu. Amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Me diz o que é amor pra você.

saudade está sempre presente no meu pensamento. Não consigo um momento sequer me desligar de você. Você está em cada sonho, em cada novo amanhecer. Descobri que de fato não quero esquecer de você. Um louco é o que falam de mim. Só louco pode amar alguém assim, da maneira que eu te amo. Um louco é o que falam de mim. Só louco pode amar alguém assim, da maneira que eu te amo. Aquele lugar onde nos conhecemos, parecia que o nosso amor nunca ia ter fim. Você fez minha vida virar um conto de fadas. De repente você foi embora pra viver por viver. Você está em cada sonho, em cada novo amanhecer. Descobri que de fato não quero esquecer de você. Um louco é o que falam de mim. Só louco pode amar alguém assim, da maneira que eu te amo. Pode amar alguém assim, da maneira que eu te amo. Vai ser tão lindo. mas agora eu encontrei Sandra. Sandra, o mundo pra mim se transformou assim que eu conheci o amor de Sandra. Oh, Sandra, a minha vida já é feliz porque a garota que eu quis é Sandra. Sandra. Da gasolina. O mundo pra mim se transformou assim que eu conheci o amor de Sandra. Oh, Sandra, a minha vida já é feliz porque a garota que eu quis é Sandra. Sandra. Oh, oh, oh, Sandra. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que eu não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que evitavam os nossos sonhos. Mil razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu. Yeah.